O câncer de pele é o câncer mais comum na população geral e tem grande incidência em trabalhadores do campo, que ficam constantemente expostos aos efeitos do sol. De acordo com o médico dermatologista do Ministério da Saúde, Dr. Tomás Aquino, também professor do curso de Dermatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a radiação é cumulativa, deteriora a pele e causa o envelhecimento precoce, além do câncer de pele. Por isso, é fundamental usar o protetor solar, além de soluções novas que podem auxiliar o homem do campo nessa prevenção. É sempre útil usar roupas o maior quantidade possível para proteger. Hoje já existem umas roupas protetoras dos raios ultravioletas, principalmente o raio ultravioleta B, que é altamente cancerígeno, e também o uso de protetores solares. E o mais importante é a educação que as pessoas devem ter, como saber como usar o sol, principalmente nas primeiras horas do dia e após evitar a exposição solar entre 10 horas da manhã e as 15 horas, que onde os raios são mais intensos e podem provocar maior quantidade de câncer de pele. Existem casos de trabalhadores do campo que possam estar com câncer de pele sem saber e se agravando o caso? Com certeza. Provavelmente existem muitos casos de câncer de pele, até no início, que infelizmente não são diagnosticados no início, não precocemente. Então, muitos trabalhadores, às vezes, desenvolvem pequenos nódulos ou caroços, como eles chamam. Muitos deles entram em ulceração ou ficam feridos com sangramento fácil. E essas pessoas acham que isso foi uma picada de inseto ou que isso foi algum trauma durante o trabalho do campo. Mas essas lesões nunca cicatrizam. O câncer de pele, ele tem um crescimento muito lento. E as pessoas, eles não dão, geralmente, sintomas como coceira ou dor. Daí o perigo, porque o câncer de pele, ele é muito traiçoeiro, mas ele dá uma chance muito grande de ser diagnosticado precocemente. O câncer de pele, ele pode evoluir como qualquer outro tipo de câncer para uma metástase, por exemplo? Pode, embora o câncer de pele induzido pelo sol, ele tem, como eu já falei, um crescimento muito lento, progressivo, e ele só vai dar metástase ou vai se espalhar pelo corpo quando atinge tamanhos muito grandes, ou também depende do tipo de câncer de pele. O mais comum é o carcinoma basocelular. É um tumor muito frequente, é o câncer mais frequente em toda a raça humana, e ele tem uma grande vantagem. Além dele ter um crescimento lento, ele geralmente, na grande maioria, não provoca metástase, não se espalha. Porém, existe outro câncer de pele, o carcinoma de células escamosas, que ele acomete, além da pele, as mucosas. Então é muito comum no agricultor, no homem que trabalha no campo, desenvolver esse câncer de pele na mucosa do lábio inferior ou na boca. Então esse tumor, como ele atinge a mucosa e ele é mais agressivo, ele pode dar metástases para gânglios, para ínguas abaixo do pescoço, ou no pescoço abaixo da mandíbula, na região mentoniana ou submentoniana, e ele pode também desenvolver esses tumores para outros órgãos, como principalmente o pulmão. E o pior tipo de câncer de pele, felizmente é o mais raro, é um tumor preto chamado de melanoma. Esse tem um crescimento mais rápido, é muito mais agressivo e tem um alto poder de mandar metástases para outros órgãos. Reportagem Lina Rocha.